O quê? 10 Rangers vermelhos? E aí? O que, que a gente está esperando? É hora da ação! Hora de voar! Dragão Zó! Mastodonte! Heterodáctilo! Triceratops! Gigadente de sabre! Tiranossauro! Prontos, Rangers? É hora de criar uma nova lenda! Fala, cambada de malditos! E aí, tudo beleza com vocês? Aqui é o João, e antes da gente começar, eu tenho que dar alguns avisos. O primeiro é, o podcast tá, como direi, zoado. Por quê? Porque graças à internet de bosta do senhor Isaac, esse puto, acabou que deu alguns problemas durante a gravação e pelo áudio merda dele, como vocês vão perceber, perdemos a primeira parte onde a gente falava sobre Dino Charger. Então, perdeu a parte, basicamente, eu e o Edmar comentando. Vocês têm a parte da Vanessa e do Isaac falando. Basicamente a minha parte que foi pro caralho mesmo. Então, quem gosta dos meus comentários, se fudeu. Outra coisa, desculpa a demora pra voltar com o Morphcast. Eu vou explicar o motivo. Internet de merda, mudança de emprego e falta de horário pra gravar. Outros motivos é que a gente mudou de editor, não sou mais eu, é o Andy. Então xinguem esse gordo filho da puta. Mas aconteceu um monte de cagada com o cara, ele ficou doente, a internet dele cortaram o gato que ele fez. Então não é exatamente só culpa dele. Então esse é um dos problemas que tivemos pelo atraso. Outro foi que eu tentei recuperar a parte cagada do podcast, mas infelizmente não deu. Eu tentei pra caralho, usei um monte de programa, mas não deu mesmo. Então fica um pouco sem sentido, mas eu decidi que era melhor a gente lançar pra vocês verem que o projeto não morreu e nem pretende morrer. Outro ponto é que por divergências criativas e de tempo, principalmente, horário, que é foda. Arrumar horário pra gravar com todo mundo é embaçado. Eu e o Edmar teremos participações bem reduzidas. Talvez eu apareça um pouco a mais que ele, mas não é certeza. E os dois juntos vai ser bem difícil, porque o horário de um não encaixa com o horário de outro. E ainda mais que eu comecei um serviço novo agora, então eu tô custando ter tempo pra minha esposa e pro meu filho. Mas eu vou continuar participando na medida do possível, nem que seja nos e-mails. Volta e meia eu vou estar aparecendo, ok? Então é isso. De novo, desculpem a qualidade merda do som. Culpa do Isaac, cara, o Isaac tava gravando, velho. Vocês não fazem ideia do inferno, cara. Não faz sentido, tava gravando com 3G, cara. Só pode, tava muito merda a conexão dele. Vocês vão perceber na hora que vocês ouvirem. E é por isso que ficou uma cagada o áudio. Mas é isso. O projeto não morreu, não acabou. Vai voltar, vai continuar sendo mensal. Tem um novo editor, então eu acho que agora vai dar uma revigorada mais fácil. Outra coisa, se você que está ouvindo isso aí quer participar, entre em contato. Eu sei que a gente já falou isso, mas acabou dando um problema, a gente perdeu. A gente tinha a lista, mas perdeu a lista. Então, por favor, quer participar, entre em contato com a Vanessa, com o Isaac, que agora são os líderes do Morphcast, Vanessa, Isaac e Andy, que eles vão fazer a seleção direitinho e os temas a gente vai selecionar quem a gente acha que se encaixa bem nesse tema. Então, é isso. O Morphcast não morreu. Talvez passe por uma reestruturação, mas talvez não, porque a gente tá ganhando um semestre, mas a gente também não tá ganhando muito, então vocês entenderam o que eu quero dizer. É isso, curtam o podcast que mesmo zoado foi feito com muito carinho pra vocês e até mês que vem, cambada. Tchau! Tudo que se faz em Power Rangers já era um meme. Ai, furou a linha do tempo. Ai, não tem lógica isso. Olha, olha lá um negócio que eu nunca vi na vida. Ai, tudo em Power Rangers já era um meme. Alô? Não, diga alô, diga alô, Cristina. E o que vocês acham aí? O Isaac viu, tá vendo o Dino Supercharge? Acompanhou alguma coisa? Então, ainda falando de Dino Charge, eu gostei mais ou menos, eu vi alguns episódios esporádicos que o ano tava corridinho. Toda vez que o Isaac fala Dino Charge, eu imagino o Laércio, o Laerte desenhando um dinossauro, velho. Deixa eu falar de luxar. Eu gostei, que eu vi alguns episódios. Tá melhor que muitas temporadas, tá pelo menos me divertindo. E o Supercharge eu gostei bastante. Não vi verdade em português ainda, mas em inglês me diverti. Gostei bastante mesmo. Foi uma das melhores estreias, assim, de volta de temporada. Tenho bastante esperança. Se tiver o Encontro de Dinossauros, Defecation and Camination, partiu. Eu quero ver o que a série tem pra mostrar. Aparentemente o vilão me convenceu. Eu gosto dessa vida dupla e tal. Vamos ter um Ranger do Mal? Talvez. Vai ser bom? Não sabemos. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Percebe que Dino Charge é tudo talvez, quem sabe, né? Tudo um mistério. Mesmo sendo uma série totalmente previsível, aí o fã ainda espera um mistério, assim. Mistério é porque você não quer falar. Isso não é bom? Você não sabe o que fazer com a série, né? Olha, depois do Super Mega Force, o que estão fazendo com a série tá sendo muito bom. Mas depois de Super Mega Force, cara, você colocar o Isaac vestindo colã vermelho e falar que é a nova temporada de Power Rangers, já é melhor. Olha, pensando assim, não imagino. Vai, segue. Vanessa, quer apitar alguma coisa aí? Quer comentar? Viu algum episódio? Eu vi e eu tenho que dizer que eu tô muito incomodada com a Kendall de Ranger Rouge. Eu não gostei dela como Ranger. Não combina, é a cor, não combina. Em geral, eu tô gostando da temporada. Não tem nada tipo de, oh meu Deus, a melhor temporada do mundo, mas tá indo. Confesso que enquanto eu avaliava os 22 episódios da temporada ano passado, que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, não vi grandes defeitos. Não vi aqueles erros de edição, texto do seu Mega Force, erros de passagem, cenas mal refeitas, sabe? Não vi tudo aquilo que foi feito de forma atropeladamente com o Mega Force, não vi ser que tinha Dino Charge. Mas não vi nada de espetacular também. Foi uma boa temporada, ok. Foi melhor do que o ok de Mega Force, tá? Só pra deixar claro. Eles só precisam melhorar um pouquinho todo mundo ali na atuação. Eu acho que precisa arriscar mais. Cara, eu acho que esse negócio de Power Ranger não sei o que, e depois Power Ranger Super não sei o que, esse formato da Nick, cara, transforma todas as séries em turbo. São sempre duas meias temporadas, em vez de ser uma temporada só que se complementa. E isso fica registrado mais uma vez no podcast, mais uma vez você que tá ouvindo, você que sempre pergunta, que isso é culpa da Nick. A Nick fecha um contrato com a Saban. A Nick fala, a gente quer Power Rangers em 2 anos com tantos episódios. É a Nick que fecha. Não é a Saban que fala, a gente vai dividir em 3-4 anos. Então, cara, não reclama. Vai ser assim até 2018 agora. E daqui a pouco vai ter um retardado falando assim, mas no Brasil passa no Cartoon. Dane-se. A gente responde com Dani. Tem razão. Cara, se não me engano, a culpa é Mega Turner. Né? A gente tem que dar o prêmio Mega Force pra qualidade de áudio, né, cara? É verdade, né, cara? A gente tem que começar a usar o adjetivo Super Mega Force. Porra, essa comida tá tão ruim quanto o Super Mega Force. Vou tentar melhorar. Ah, mas já deu um novo assunto. Bom, o que dá pena é que o Isaac era um dos que mais queriam gravar o podcast e é um dos mais que tá sendo prejudicado pelo áudio, cara. Cara, toda vez que eu gravo com o Isaac, eu me sinto brincando de walkie-talkie, cara. Não é nem o áudio, é a internet. Caralho, Isaac. Não, caralho, tá. Fica usando essas internet do governo aí. Se fosse do governo, não tava caindo tanto. O João vai ter. O Anderson vão ter que fazer uma mágica na edição pra poder te entender um pouco aí. Anderson, se fode aí, velho. Eu estou sentindo uma treta! Vamos falar então, falando de Power Rangers, vamos falar de Power Rangers Ninja Steel, que é a adaptação de Shuriken Sentai e Ninja, e vai de 2017 a 2018 no mesmo formato super mega power em dois anos seguidos. O tema ninjas mais uma vez atinge a série Power Rangers depois do terceiro ano de Mighty Morph, né, que exibiu o poder ninjets na conversão de Kakuranger e também na conversão de Rikanger, que virou Power Rangers Ninja Storm. Mais uma vez, os ninjas estão de volta com as suas Shurikens e Power Rangers. O que vocês acharam desse anúncio aí da Saban? Eu tava animado, cara. Primeiro porque pulou o esquadrão mineiro. Do trem. Do trem. Eu sabia. Caralho, olha esse podcast anterior, velho. Puta que pariu. Eu falei, sabia que vão pular Tokyo Game. Com certeza. Cara, a única pessoa no mundo que ia gostar que Tokyo Ranger virasse Power Ranger é o Sheldon. De resto, ninguém ia gostar, cara. E bom, com esse anúncio aí da Panic, né, até 2018, muita gente pensava que Power Rangers ia direto pro Netflix, que tinha esse rumor aí que ia virar uma produção independente do Netflix, que seria até bom, né, porque aí poderiam ser 40 ou 50 episódios da forma que a Netflix gostaria de escolher. E tudo pra dar certo, né? O tema é bom, vai vender bastante brinquedo, é a ideia, né? E a sinopse é muito boa. Power Rangers Ninja de Aço começa no espaço, onde o vilão Zircon é o atual campeão dos mais populares Game Shows no Pedaço Ninja. E os monstros lutam para provar quem é o guerreiro mais poderoso. Tem uma pegada de Jogos Vorazes disso, pra não falar outra coisa. Eu não sei se tem a ver com o negócio do filme com a Lionsgate. Tem muita coisa de Jogos Vorazes dentro dessa sinopse. E que vai ser um Game Show repassado, né, televisionado para a galáxia inteira. É uma sinopse nova na franquia Power Rangers. É algo diferente e é uma desculpa para eles colocarem todas as participações especiais que o Super Sentai teve. Que foi a do Jiraiya, que foi a do Ninja Storm, que foi a do Alien Ranger, que eles não eram ninjas em Power Rangers, né? Eu quero ver como é que vai ficar isso. E tem mais gente lá que eu até esqueci que participou. O que vocês acham dessa nova temporada? O que vocês esperam, né? É, eu acho interessante a ideia de colocar monstros contra seres humanos televisionados, um game show, uma parada assim, um Big Brother dos Power Rangers. Vai ser divertido, cara. Se a Saban quiser, ela tem tudo pra fazer a melhor temporada da história. Boa! Esse é a pegada do novo Tempestade Ninja, né? Eu tô chamando Tempestade Ninja 2.0, o pessoal tá curtindo a ideia, depois vão e quebra a cara, né? O que você acha, Vanessa? Você gosta do tema ninja? Você já assiste filme com ninja? Você gosta dessa pegada oriental aí? Vocês estão falando que lembra assim, um pouco de Jogos Vorazes e tal. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquele episódio do X-Men lá, daquele desenho de 97, do Mojo lá. Caralho, que memória, hein? Caralho, velho! Olha só, o vilão está determinado a se tornar invencível controlando o mítico cristal de espírito, que contém 6 sobrenaturais shurikens de energia ninja. A única coisa que está no caminho dele são os adolescentes heróicos, chamados de Power Rangers, que possuem o cristal de espírito. E aí começa aquela história de que ele vai atrás dos cristais. É meio uma pegada da Dino Charge também, né? Essa sinopse. Eu quero ver como é que eles vão explicar isso quando aparecer o morfador hambúrguer do Dourado. Nossa, velho, do Dourado. Nossa. Como é que é? Morfador hambúrguer? Você não viu no Ninja, né? Primeira. Eu vi o primeiro, vi os dois primeiros episódios e me voltei com os Lorde para ele assistir. Sorte sua. No Ninja, resumindo assim, o João vai te falar melhor. O azul, ele tem um. Ele é da Inglaterra, né, João? Isso. Exatamente, é da Inglaterra. Inglês. Né? Ele é inglês. Então ele fica falando easy, easy, easy durante os episódios. É o bordão dele. O dourado, ele é dos Estados Unidos ou Canadá? Eu acho que ele é americano. Eu tenho certeza. Ele é americano. Então, ele é um japonês americano. E ele fica falando algumas coisas e tal, né? E o mofado dele é na forma de um hambúrguer. Pra homenagear a cultura americana. A cultura americana, na visão da Toei, é um hambúrguer. É a prova que o americano médio é o Homer Simpson. Nossa! É. O americano médio é o Homer Simpson. É engraçado como seja uma Duff. E aí no Power Rangers vai aparecer um mofador hambúrguer, que é um brinquedo que tira foto ainda. É um mofador celular com forma de hambúrguer que tira foto. E no japonês, o Ranger Dourado, ele tira selfie com os monstros antes e depois de derrotá-los. Assim? Sim, sim. É. Sim. Sim, sim. Complicado. Ó, uma bosta. Olha, até teu áudio melhorou, filho. Olha, ninja estiloso. Porque pra mim a tradução de ninja estilo é ninja estiloso. Ninja estiloso pode até ser uma série ruim, mas dificilmente vai ser mais ridícula do que Ninja, cara. Assim, é o que eu tô falando, o Megazord eu achei muito, muito ruim, que aquilo... Desculpa, cara. Pra mim, Megazord é Astro Meganave, que tem braço, perna, mão, anda, destrói pessoas e corpos, e acabou. Pra mim é isso o Megazord. Agora, o Megazord, se eu não me engano, o cara fica sentado, não tem forma de Zord, tá ligado? Não tem aquele andar humanoide. Então eu não levo fé. Até tem. O do vermelho, o do dourado tem. Só o Zord deles. Mas eu concordo com você, eles ficam sentados, o Megazord não tem uma pegada Power Rangers, né? Entendeu? Eu não sei. Pela robô. Qual foi o último que teve uma pegada assim? Porque o de Super Samurai foi aquele cocôzinho, né? O que... Olha, cara. É. Mas Super Samurai eles refizeram. Conta, né? Super Samurai nem conta. Até a roupa, né? O Super Mega Mode. Eu acho que tem surpresas demais. Cara, mas antes de mais nada, eu quero aplaudir ao gênio que falou assim. Vamos fazer Power Rangers. Ok, o que, que a gente vai adaptar? Ninjas. Nossa, que legal. O que, que a gente pode fazer pra ser mais legal? Não sei. Pra ser mais idiota. Já sei, vamos colocar um Big Brother. Porra, parabéns. Parabéns. Sério, eu não sei quem teve essa ideia, mas você é um gênio do caralho, velho. Com J, gênio. É a inovação, a gente não sabe o que eles planejaram nesse roteiro, se já planejaram, se estão ainda cagalhofando o roteiro. Antes de a gente reclamar do roteiro, a gente tem que ver como é que ele vai ser posto em ação. Não adianta também ter um puta roteiro, Super Mega Force é um puta roteiro, Invasão Alienígena, o caralho é 4, fim não, de não, mundo. Não, mas tinha o Troy Super e a dublagem, não salvou. Tinha uma puta premissa. É, isso. O roteiro é uma merda, os atores são piores. Ai, ai, Super Mega Force, meu Deus do céu, mas nem o enredo do primeiro filme dos Power Rangers foi tão ruim quanto o do Super Mega assim, Force. Assim, eu só, pra vocês que são de São Paulo, deve soar lindão a voz do Ranger Azul. Pra mim é uma merda, eu odeio aquela dublagem que ele fala Mega Force, isso me dói o coração. Pera, o dublador é mineiro? Eu não sei, ele fala Mega Force. Mega Force, ativar, dá uma raiva, uma dor de cabeça quando eu ouço a voz do Ranger Azul. Ah, o Ranger Azul é uma voz bem de criança, eu lembro. Eu lembro, a voz bem de criança. Aliás, até das meninas é uma voz de criança. É. Né? Mas tem alguma coisa boa em Super Mega Force? Ai, tem. Eu vou falar do Tommy. Sei lá. Então Tommy no seu cu. Eu vou falar do Tommy. Achei que você ia falar que as meninas eram bonitas. A amarela sim. A rosa. A amarela tem cara de boneca inflável, já falei. Pronto, acabou o clima do bagulho. Já vai levar pra outros 500 já. Eu devia ter colocado ela naquele post que eu fiz das Rangers feias. E muita gente discordou de você naquela porra, hein? Aquilo deu uma polêmica. Cara, mas é que beleza é uma coisa relativa. Pra mim pode ser bonito, pra você pode ser feia. Nas mãos da Nick, não vai mudar muita coisa a produção. 22 episódios por ano, aquele ato do caralho no meio do ano, né? É uma bosta. E depois a gente até esquece o que aconteceu na temporada, o povo desanima, vai ver outras coisas. Eles podiam simplesmente falar assim, Netflix, faça uma temporada assim especial aí, nesses intervalos, façam 10 episódios. O povo ama tanto o Tommy, certo? Pega o Tommy e fala assim, ó, nesses intervalos de temporada, vocês vão ter 10 episódios pro Tommy fazer tipo o Legenda da Manhã, sabe? Ó, problema, reúna uma equipe e resolva esse problema. Pô, Lendas da Manhã é muito foda. Power Rangers podia ter um spin-off assim, cara. Ia ser muito foda, cara. Pô, cara, cara, é porque... Ia ser muito foda. Eu ganho na Mega Sena sozinho, eu compro uma parte da Saban só pra eu fazer isso, cara. Já pensou Power Rangers, Lendas da Manhã? Aí tem o Tommy, não, Jason... Não, Lendas são Legendas. Legendas. Legendas. Ó, por exemplo, se vocês que estão aí, caros ouvintes, aguardem até o final do cast, nas perguntas, tem um rapaz que eu acho que fez essa pergunta, perguntando o que acontece com os Rangers que não perderam seus poderes. Estão ganhando dinheiro com os poderes, velho, em convenção, pai e tal. Se for assim, a galera do Zell pode participar de qualquer coisa, então. Inclusive, continuar salvando o mundo. Então, porra, a galera do Zell não perdeu os poderes. A Divadox chegou e falou, ó, vamos dar uns poderes pra vocês novinhos aí. Pega aí. Bom, vamos mudar de assunto? E no terceiro bloco desse podcast, vamos falar do Power Rangers, o filme. O grande e esperado filme que vai sair no dia 23 de março de 2017 e distribuído pela Paris Filmes aqui no Brasil. Com os atores revelados, o roteiro revelado e, recentemente, a atriz que vai interpretar a nova Rita Repulsa também revelada, a ansiedade triplicou. Tanto que a Paris Filmes já fez um Twitter novo, já fez uma página no Facebook, tá pra inaugurar o site do filme. E, bom... Falando nisso, Paris Filmes, se você quiser ajudar a gente com ingresso... É, eu já dei umas cutucadas neles, viu, João? Já dei umas cutucadas, acho que vai rolar uns negócios aí, viu? A gente aceita tudo, tá? A gente ajuda, divulga o filme aí, a gente distribui panfleto na porta do cinema, mas quer ajudar a gente com os ingressos aí, tamo nessa. Visto camiseta, me fantasia de Ranger Rosa, tá tranquilo pra mim. Esse aí é o Isaac, tá? Esse é o Isaac, anota o nome Meu dele. Meu nome é João, anota aí. Sacanagem. Eu não vi porque a roupa rosa não combina com o tom dos meus olhos. Que viadão bonito, hein? Ah, eu pensei que ele ia falar que a vista deixa a pessoa gorda. Não, porque é losango, cara. Não, assim, ah, losango. Se pudesse escolher, a gente era amarela. Ai, ai, ai. Tá, eu vou ser honesto com o elenco, tá bom? Blake Montgomery. Eu realmente não conheço esse ator, tá? Não vi nada de tão expressivo na filmografia dele. Vamos falar a verdade. Pode... Com exceção da Beck G lá... Nenhum... E da Elizabeth Banks, né? Que é a Rita... Não, sim. Mas dela eu já falo. Mas com exceção dela, que é famosinha por causa da série da Disney da vida... Ninguém sabe que... Ninguém conhece. Puta, cara. A Naomi, sim. Ela fez uma série popular, a Naomi. Eu não sei, cara. Você assistiu essa merda? Não. Você assistiu essa série? Pelo amor de Deus, eu te mato. Foi terra nova. Merda. Vamos seguir. Eu vi comentários deles falando, não, ela foi excelente em Terra Nova, velho. Ela foi a segunda protagonista. Ah, eu sei que essa... Então, ela não foi excelente. Ela foi razoavelmente bem numa série medíocre. Cara, é o que eu vejo de comentários. Eu vou sempre na opinião também dos fãs ali que acompanham mais de perto, né? Disseram que ela foi legal em Terra Nova e estão esperando alguma coisa bacana dela no filme. Sim, o problema agora, é a série que é ruim. O Drake, eu nunca vi a Beck G atuar assim, como a não ser cantora. O RJ Seiler, Ludlin. Eu gosto da Beck G dançando também, ela é legal dançando. Ela tem uma Não, pode então, eu gosto de vídeo de dança. O vídeo dela dançando é legal. Ué, eu tô apoiando se dançar, cara. Cara, o único principal, o único que eu tô levando fé é nesse coreano chinês de Tóquio, cara. O Ludlin? É, cara, é o único que eu tô levando fé. O Ranger Preto japonês, o novo Adam Park? Então, cara, é por isso que eu tô levando fé, porque eu sou fãzão do Adam, né, cara? Mas ele vai ser um Zeke. Ele vai ser um Zeke com a cara do Adam. O que me dá medo é desse vermelho, então. Ele vai ser o tipo, a cara do Jason e a personalidade do Rock. Fudeu. Estão falando que ele pode ser tipo o Troy. Isso que me dá medo. Ah, não. Então põe o Edmar pra Ranger Vermelho, cara. Põe eu, cara. Só falo besteira. Aparece com a minha barriga lá e pronto, cara. Ó, tá faltando só o principal. Assim, e o Zordon? Vai ser computação gráfica? Vai ter um ator? E aí? Como é que vai ser, cara? Tem que ter uma... Vamos supor, se vocês quiserem seguir a ideia original, vai ser um crânio flutuante. É bom ter um ator, né, cara? O crânio flutuante tem um ator. E esse ator vai ser tão mais expressivo quanto o vilão ou quanto a equipe principal. Eu acho que esse ator vai ser o... Patrick Stewart. Não. Eu acho que vai ser o Morpheus. O Lorde. Olha, é uma boa escolha. Porque ele tem a voz, né, cara? Vai ser quem? Quem? Eu acho, tô... Morpheus do Matrix. O Lawrence Fishburne. Isso. Cara, é uma boa escolha. Se for realmente, é uma boa escolha. Sabe qual é o problema? No filme, eu não vejo como problema, mas as pessoas veem como problema. O orçamento que é limitado, é 75 milhões de dólares. Então, você ainda incluir nesse 75 milhões a divulgação, eles não vão querer um elenco de ponta, que é o que a gente tá percebendo, né? Tirando a Elizabeth... Aí que tá, o Lawrence Fishburne, ele é famoso, mas eu acho que ele não custa tanto, assim. Olha, quem não custa tanto é o Adam Sandler, porque ele tá em tudo que é filme, viu? mas ele tem a produtora dele, por isso que não custa tanto. Ele é de graça. A produtora é dele. Eu colocaria o Adam Sandler como Zordon. Nossa... Eu também. Você não fazendo piada de peido? No, God! No, God, please, no! No! Eu tenho que confiar, na parte técnica, pelo menos, porque a parte técnica tá excelente, né? Produtor, Ashley Miller e o Zack Stentz, do X-Men Primeira Classe, para escrever o roteiro. Quem mais? O diretor, Dean Israelit, do Projeto Almanac, que diz que vai ser um filme maduro, porém completamente brincalhão. Ué, existe um negócio chamado X-Men Primeira Classe? Que é exatamente isso. Só não tem o Book School ainda, que é outro negócio. Aí, põe o Adam Sandler e o pai do Chris para ser o Book School. Meu Deus! Quando o Book cair de cara no bolo, ele termina de dar uma lambida. Esse bolo custou $42. Ia ficar legal, cara. Olha, e cara, bom, a parte técnica tá impecável, tem nomes famosos, tem até coordenador da parte de lutas, os Rangers, os caras lá estão treinando todos os dias lá pra fazer coreografia bonitinho, deixar o bagulho mais realista. Mas eu não sei o que esperar realmente. Se fizer metade do sucesso do filme de 1995, tá excelente. Falando nisso, senhores, como do nada foi teletransportado para a nossa conversa o novo editor do Morphcast. E aí, Anderson? Fala, Anderson. E aí, pessoal, boa noite. O Isaac perdeu o posto de melhor voz do Morphcast. Anderson, o que você tá esperando desse filme, cara? Bom, o nosso novo editor do Morphcast, né, ele já caiu. É uma qualidade. Não, tô aqui. Anderson, o que você acha, o que você espera, o que você anseia no seu pequeno coraçãozinho do novo filme dos Power Rangers? Bem, se for 10% parecido com o antigo e continue na levada de Dino Charge, eu acho que deve ser uma coisa bacana. O que você achou do elenco escolhido? Não conheço ninguém, então pra mim tá de boa. E aproveitando esse negócio que o Anderson falou, saiu um suposto rumor que talvez a equipe de Dino Charger apareça, né, cara? Tem algum com rolo. Será que ele, tipo, vai ter o vilão do filme, vai vir da dimensão principal de Power Rangers? Ai, caralho, virou Terra 2, virou Flash agora. Vamos terminar essa merda, então. Ah, puta que pariu. Não, é porque eles falaram que vai fazer. É que pode acontecer. Esses caras estão malucos, então. Porque primeiro eles falaram que o bagulho ia ser um reboot, só que com as raízes do Mighty Morphin. Agora, porra, não. A Dino Charge vai surgir do nada. Não, então, Edmar. O que eu estou imaginando, pelo rumor que saiu, que os personagens da Dino Charge podem aparecer e dizem que o filme vai estar ligado com a cronologia, eles fazer que o filme, tipo, o vilão apareceu na terra principal, atacou por uma cagada, e uma outra terra que não tinha nada a ver com Power Rangers, acabou gerando Power Rangers por causa desse vilão. Bem, se for isso, eu fico em casa e não vou pro cinema. Também não. Aí eu fico vendo Flash na Netflix. É a mesma teoria. Mas enfim, se for, cara, tão bom quanto o Flash, fico feliz, cara. Olha, eu tenho que esperar. Ele tá na mão de boas pessoas e a Lionsgate tá querendo tornar Power Rangers a franquia principal, né? Porque se a gente for ver aí, a Lionsgate só tem na mão dela Divergente, se eu não tô enganado, né? Tirando Power Rangers, ela só tem Divergente agora. Cara, o meu medo era que caísse na mão da Fox. Como não tá na Fox, eu não tô com medo do filme Power Rangers. Eu também não tenho nada, nenhum problema, porque a Fox, ela pega e caga geral, velho. Ela X-Men é de um futuro fudido, beijo no coração. Olha, e esse Power Rangers, a Lionsgate mexeu em todo o calendário, né? Até atrasou o novo Divergente, né? Botou pra janeiro, se não me engano, né? E o Power Rangers botou pra março, o Power Rangers aí em janeiro. Eu só sei que mexeu no calendário pra Power Rangers não ter nenhum problema com nenhuma outra grande estreia mundial, sabe? Pra vender mesmo, pra vender ingresso mesmo, pra ser um puta de um sucesso. Então, cara, eles estão apostando todas as fichas nisso. Eu tô pensando aqui, como é que vai ser a história desse filme e a duração do filme? Porque você precisa apresentar, mesmo que eu não faça assim, todo mundo já conhece a história dos Power Rangers. Foda-se, o filme tem que se sustentar sozinho. Ele não pode se sustentar pela série, ou levando em consideração que todo mundo no cinema conhece a história. Afinal, a história do Batman todo mundo sabe e é contada em todo filme. Você vai ter que apresentar o Zordon, a Rita, a motivação da Rita, porque hoje em dia não cabe mais, pelo menos não num filme, que não seja pra criança, que ela é má, ela quer dominar o mundo porque ela quer. Não serve mais pra isso. Então, cara, você tem que apresentar o mentor, a vilã, as motivações e mais 5 heróis. E desenvolver a trama, cara. Quanto tempo será que vai durar esse filme? Se for uma trama bem feita, 1 hora e meia. Ah, é demais. Na boa, se o filme for uma hora e meia, velho, entra direto em vocês que... acham? Ô, Isaac, chega mais perto da casa do seu vizinho. Alô? Sobe no muro aí, cara. Sobe na goiabeira. Hoje tá pica, hein? Hoje tá ótimo. Ele tá subindo a goiabeira. Enquanto o Isaac não fala, cara... É, deixa eu perguntar a vocês que são mais entendidos. Tem um rumor que no filme ia aparecer os uniformes clássicos, a gente sabe se é verdade ou não? Olha, esse rumor pra mim é novo. Eu também não vi isso. Ah, eu vi esse rumor, mas eu não vi nada confirmado. Aí que tá, como é que seria essa aparição? Vamos pensar, será que é tipo assim, que nem o Zordon sempre falou que existiam outros Rangers antes. Será que ele tem tipo o Batman que tem os uniformes dos defuntos, sabe? Poderia ser isso, ou se não, sei lá, eles usam aquela roupa, mas poder a roupa muda, evolui. Aí vai tocar aquela música do Zelda, né? Nossa, velho. Vai iluminar. Tinha uma história que o Zordon, na verdade, era um cavaleiro, uma pessoa em potencial de altar e uma magia, um não sei o que lá, fez ele ficar daquela forma? Não tinha esse rumor aí, essa historinha aí em Power Rangers? Será que o Zordon não vai explicar essas roupas como, olha, esses aqui são os heróis antepassados, né? Os que vieram antes de vocês e lutaram. Porque todo Power Ranger, assim, vai, vamos dizer, samurai pra cá. Samurai, eles sabem que existiam outros samurais, que eram Rangers também, e que eles lutaram e agora é a vez deles. Será que no filme do Power Rangers não vai ser a mesma coisa? Olha, vocês são os heróis de agora. Eu apostaria nisso, porque é uma forma de você homenagear, citar, sem ter que explicar muito. Sem fuder a linha do tempo, assim, né? Muito. Não, cara, mas eu acho que... ele, cara, então, eu acho que se esse filme não valer na cronologia, ele tem uma terra paralela. Vai ser só uma homenagem, tipo os capacetes que aparecem em RPM, sabe? Tipo, olha, existiram outros, mas a gente é nessa história. Porque não é importante agora, pelo menos. Sim, sim. O que eles inventarem e ter uma lógica, porque como vai pro cinema, precisa ter a porra de uma lógica. Né? Não é mais um... Não vai deixar de ser, vai deixar de ser um seriado e vai pro cinema. Precisa ter uma lógica pra se encaixar ali. Porque senão vai ficar tudo tipo muito filme dos Cavaleiros Zodíaco último. Tudo muito corrido. Não, mas tudo em Cavaleiros Zodíaco é horrível, cara. Cavaleiros Zodíaco é uma merda. Não, no filme piorou, do último piorou. O filme é uma merda. Eles começaram a gravar nessa semana aí as externas, né, do novo filme. Fevereiro agora pra lançar em março do ano que vem. Cara, e como é que vai ficar os Megazords? Vai ser um filme de estúdio. Eu tô achando que essa porra vai ser um filme de estúdio, viu? Não, mas claro que vai. Mas, velho, eu tô com muito medo desses Megazords, cara. E dos vilões, cara, os visuais não ficarem... Não considera aquelas artes... Não, óbvio que não. Mas mesmo se forem, como é que vai fazer funcionar na tela? Porque em Círculo de Fogo funciona, mas tipo, existe ataque Kaiju há, sei lá, 12 anos. Então existem abrigos. Ali não, vai ser o... No meio do peca pra capar o bicho vira gigante, as pessoas vão morrer pra caralho, cara. Como é que eles vão fazer? A não ser que os Megazords não tenham mais 40 metros de altura. Eles sejam tipo, sei lá, 11 metros. Seja tipo um Ganda. Só quero que a luta dos Megazords seja convincente mesmo. Tenha aquele clima de destruição. E o caralho a 4. E seja a última salvação. Porque Power Rangers hoje em dia tá parecendo assim. A luta do Megazord é algo muito dinâmico. Dura 2 minutos. Os caras chamam o Megazord. Aí vem o monstrão. Ha! Vocês não me pegam! Ha! Laser, laser, laser, laser, laser, até lá. Mas aí, Thaís, mano, eu quero ver como é que vão fazer funcionar esse combate na tela. Porque no Círculo de Fogo só funciona porque a cidade tá praticamente vazia, então eles podem destruir à vontade. Power Rangers em um filme ainda que eles estão introduzindo. Então, eu quero ver como é que vai funcionar isso em tela. Porque a dinâmica do combate que eu tô... preocupado. Eu não tô preocupado com traje, eu não tô preocupado com quase nada, cara. O meu maior medo é o Megazord e a Rita. Esses são meus dois medos mesmo. Não que eu ache que vai ser ruim no roteiro. Tô com medo de como vai funcionar. Porque o papel aceita tudo, né, cara? O papel tudo é lindo. No papel até o que o Rob Liefeld descreve funciona. Mas na tela é outra coisa, cara. É, a gente tem que torcer para que tudo se encaixe, tudo fique com lógica e tudo seja agradável para se ver, porque senão vai ser um filme que a gente só vai ver uma vez na vida e vai criticar para sempre, né? É o que acontece com os filmes ruins e acontece com os filmes bons, que a gente tem vontade de ver várias e várias vezes. Peraí, a gente tá falando de Transformers? Eita! tem a ver, cara. Tem muita relação, cara. Pô, tem, mas vende bonequinho, parceiro. Se tiver um Megazord fazendo xixi no agente federal, vai ser engraçado. Não, não vai. Mano, não quer acrescentar mais alguma coisa sobre o filme? Ah, cara, por mim, só Rita Repulsa que colocaram, por mim já tá 100% bom e... Também acho. O anúncio da Rita Repulsa, né, qual que é o nome da atriz? Agora me fugiu. Elizabeth Banks. Cara, só pelo anúncio dela, o mundo parece que parou, né, cara? É que tá. Ela é boa atriz, ela tem, entre aspas, um porte que, se tiver cena de pancadaria, que eu acredito que terá, ela com treinamentozinho básico, ali você vai aceitar, mas sei lá, cara, eu acho que ela é muito bonita pra ser a Rita. Eu acho que não precisava ser uma atriz, mas tinha que ser uma atriz com cara de má, sabe? E ela não tem cara de má. Você olha pra ela e fala assim, não, ela é legal. Ela é a menina que quase matou o gato no filme pra maiores. Então, cara, sei lá, velho. Eu não, ela é uma ótima escolha porque ela é realmente uma boa atriz, mas ela tem cara muito de boa moça. Eu queria uma atriz com mais cara de mal. Não precisava ser a Michelle Rodrigues, mas... Ah, porra, a Michelle Rodrigues, ela caralho, a Michelle Rodrigues parece aquela personalidade que tá em todas as festas, né? É a Michelle Rodrigues, ela tem tudo que é filme. E ela é não que eu esteja reclamando, mas porra, né? Vamos variar. Eu tô, ela é horrível, cara. Que é isso? Eu acho ela fraca também. Horrível é a Mila Jojovic, né? O nome dela. Jovovic. Jogovic, Iogurte. Essa daí só foi o filme porque tá dando pro diretor, que é marido dela, só por isso. O marido dela deu pro diretor, um monte de gente morreu no Resident Evil lá durante a filmagem. Mas ela só virou protagonista porque ela conversou com o cara antes. Porque certo. Ela não era pra ser protagonista, era pra ser Michelle Rodrigues. Ela é horrível, cara. A Mila é horrível. Não tem ninguém naquele filme que se salva, me desculpa. Michelle Rodrigues. Tem sim o cachorro zumbi do filme, é legal. Gente, um desses filmes é deletor da cabeça. Cara, é um filme de Anderson, que é o diretor do primeiro Mortal Kombat. Não é muita coisa se esperar, não. Eu gosto do primeiro Mortal Kombat. Eu também gosto. Eu não lembro, então eu posso dizer filme. Que gosto. Lave a sua boca imunda antes de falar mal do primeiro Mortal Kombat. Ah, não dá, né, João? Primeiro e o segundo pisaram em cima, né, cara? Agora o você tá... A cena do Johnny Cage é sensacional. Meu Deus, esse filme é muito teste, cara. Esse filme é muito teste, velho. Mas é divertido. Esse filme tá pau a pau com o filme do Street Fighter. Ainda deviam ter chamado o diretor do filme do Sabia Street Fighter. Sabia que alguém ia invocar essa bosta desse filme. O filme do Street Fighter... Lava sua boca imunda, Street Fighter é muito ruim, cara. O filme do Street Fighter... Não é um filme do Street Fighter, é um filme ruim do Van Damme. Bom, depois desse papo de filmes ruins que alguns acham bom, vamos para as considerações finais do podcast, esse espaço que é aberto e que o editor vai deixar, né? Ele é bonzinho. Pra vocês falarem o que vocês acham, demorarem a volta da gravação do podcast, vocês falarem de alguma coisa, reclamar de... Enfim, whatever. João? Então, cara, eu tô com uma expectativa muito boa pro filme. Eu acho que o filme vai ser legal. Se não for legal, pelo menos não vai ser pior do que o Homem de Aço. Isso já me deixa feliz. Eu odeio o Homem de Aço. Odeio aquele filme desgraçado. Ele é ruim. Eu assisti isso também. Mas... Eu odeio tanto. Continuei sem gostar. Vocês não fazem ideia. Eu nem assisti o filme, então não tenho opinião formada. Eu tenho, é horrível. Nossa senhora. Deixa eu sou igual a Vanessa, eu nem vi o filme direito, eu nem comento. Nossa, eu... Me divertiu. Pode derrubar o Isaac da chamada depois dessa. Deixa quieto. Me divertiu. Olha, eu deprimi, eu lembrei de minha nossa, eu fiquei deprimido, cara. Para, deixa eu tentar pegar minha linha raciocínio de volta. O que você tá achando, e o que você deseja pra Power Rangers agora, que é o nosso foco? Que saia da Nick. Que saia da Nick, que é o desejo. Eu acho que esse é o desejo de qualquer fã. Eu podia falar assim, que a franquia continue, que a franquia evolua, que não fique só no básico, mas sinceramente, no momento, é só sair da Nick. Saiu da Nick, depois da gente ver, porque o sonho é pra Netflix. Esse é o sonho. Ou pra HBO, o que não vai rolar. Até pra CW eu tava aceitando. Não, cara. Não. Não, menos. Não, é canário. Não deprecia o produto. Caralho. Jogou o produto lá embaixo, tá valendo menos que o real. Depreciou, mano. Isaac, você que é o garoto com problemas de conexão, que na próxima esteja 100%. O que você achou de tudo isso que a gente comentou hoje? Esteja à vontade. Eu achei divertido a franquia se prolongue fora da Nick. E que a Saban olhe pra gente e dê ingresso pra Premiere. É só o que eu tenho de desejos. Pra mim não vai adiantar nada. Premiere vai ser nos Estados Unidos, eu não moro lá, foda-se a Premiere. Se eu for inglês, eu vou. Manda passagem também, claro. É, de resto. Ah, se mandar passagem tranquilo. Junto, eu também quero. Tá certo. Vanessa, você que é entendida de séries e filmes, que eu acho que o podcast que você mais participou, cara, que eu já esperava isso. E quando se trata de cinema, cara, você sabe muita coisa. O que, que você não tem sei. A dizer de tudo isso aí? Quando se fala de cinema, só se fala em outra coisa. Só a Vanessa. Falou em cinema, veio o nome da Vanessa já. O Facebook até abre a página dela. O meu vem Cinemark. O meu vem megafilmeshd.org. Nossa, gente. Nossa, achei que ele ia falar outra coisa. Pessoal que eu ia puxar o Isaac, né? Mas dá 100 reais pra ele. Espero que saia da Nick de uma vez, porque tá. Já faz. Tá desde o Samurai, né? Que tá essa merda. E é um saco ficar nessa de. Vai o Samurai, daí é super, daí é sei lá o que, mega, todos, whatever. Que eles escolham atores com um pouquinho mais de instrução na hora de atuar, né? De preferência. E que a história melhora um pouquinho, porque tá difícil de engolir. Tá sendo difícil pra assistir os episódios ultimamente. E sobre o filme? O filme, eu realmente não sei o que esperar, porque não saiu tanta informação ainda. Mas você vai estar lá, você é uma fã que tá esperando bastante. Não, eu vou estar lá, né? Mas vamos esperar mais informações pra ver se a minha animação vai aumentar ou vai diminuir. Entendi. Olha, eu acho que a animação de todo mundo vai pegar quando sair o trailer. Ah, não, sem dúvida. Quando sair o trailer, daí sim que a coisa ou vai ou racha. Ou não. Cara, se o trailer do merda do Deadpool viu. Ó, presta atenção. Se você tem fãs dos Super Sentais, que a gente chama de puristas, você tem fãs dos Power Rangers que são puristas. Aí eu mando eles tomar no cu. Só isso que eu falo. É. Mas se o merda do Deadpool. O merda do Deadpool virou um frisson. Ninguém conhecia esse filho da puta. O do Esquadrão Suicida virou aquela zona. Tudo bem, o Esquadrão Suicida tem a bunda da menina magrelinha lá. Mas, cara, porra, o Power Ranger, cara, tem muito mais nome que todos eles juntos, cara. Vamos esperar, como disse a Vanessa. A gente só tem que esperar, né? A gente não tá vendo nenhum resultado até agora, a não ser escolha de elenco, né? E parte técnica. Anderson, quer falar alguma consideração final sobre tudo que a gente disse hoje no podcast? Eu não sei do que vocês falaram, mas vamos lá. Eu só preciso dizer uma coisa. Parabéns. Dino Charge é horrível. Não assista essa porcaria. Só isso que eu queria dizer. Mas que isso, vem cá, você tá muito rebelde, vamos conversar, dialoga. Derruba ele. Não, ele é o editor, vamos derrubar ele. Não, cara, é bom ter uma opinião diferente. Me dá uma agonia assistindo, aí quando eles começam a... Porque a arma mais poderosa que tem é a spa, né? Porque todo mundo consegue desviar raio laser com a pá. Não sei porque eles se transformam que com a pá podia vencer todo mundo. E uma mal introdução dos personagens nos primeiros episódios. Esse novo, agora a segunda temporada, também foi bem forçado. E é ruim. Não assistam. Cara, nada é mais forçado que o Troy sonhar com a batalha lendária, velho. Então, depois daquilo lá, foda-se. Bom... Eu deixo minhas considerações finais, dizendo que Dino Supercharger tem que sair um pouco da mesmice em questão da história. Os episódios são muito bem produzidos, são muito bem editados, mas não adianta ter a parte técnica boa se a história não acompanhar. É introduzindo um novo vilão, o Hecko, junto com o Snide, e o Snide é um vilão de um OVA, né, vamos dizer assim, do Super Sentai, que a gente não sabe se essa animação vai ser trazida ou não, que é o especial dos dinossauros dos Rangers Vermelhos. Que na verdade na verdade é um versus, né? É Kyoryuger versus Ghostbusters. Eu gostaria de ver o resultado disso daí. Sobre ninjas, espero sucesso. O material é muito bom de Ninja. Ninja foi muito mal executado, mas o material que eles têm para fazer isso é muito bom. Eu espero que a sinopse que eles inventaram, que é a lá Jogos Vorazes, ajude bastante a Ninja Steel dar certo, né? E sobre o filme... Como a Vanessa, como vocês falaram, a gente precisa de material para poder opinar. Por enquanto, o elenco está ok. A mais famosa ali é a Becky G e a Elizabeth Banks. Parte técnica tá impecável, tem gente muito conhecida por trás nos bastidores, mas a gente não viu nada ainda, né? Nem uniforme, nem... A gente viu umas artes conceituais que eles jogaram fora, que eram bem esquisitas, mas, enfim, não tenho muito o que falar do filme, a não ser esperar. Estou ansioso. Paris Filmes, se alguém da Paris Filmes estiver escutando esse podcast e que não se assinar de alguma forma aí, né, a gente ajuda a divulgar o filme também. Edmar, é Paris Filmes, né? Filmes não, tá? É Paris? É, não é a Paris Hilton, não, tá? É Paris Hilton. Ah, Edmar. Paris Filmes. Ela acha que eu tenho problemas com pronúncia, tá? Meu problema é só com pronúncia. Jura? Dino Charge. É, Dino Charge, cara. E aí? Tanto faz, porque é ruim mesmo. Então... Queria agradecer a todo mundo por ter participado. Eu achei que esse podcast não ia nunca sair pelo tempo que demorou. Achei que tinha, o projeto tinha terminado realmente. É, agradecer a boa vontade de vocês, mesmo com problema de áudio. Agradecer aos fãs, né, que eu sei que não foi uma grande quantidade de gente que pediu a volta do programa. Mas eu sei quem pediu e com certeza vai ser muito útil até para divulgar aí nesses novos tempos, né? Que agora é tudo Power Rangers. Power Rangers parece que entrou na mídia de uma vez por todas, né? Agora eu venho a pergunta, que não tem nada a ver com Power Rangers, mas até tem. Quantos blogs, podcasts vão surgir agora, falando que sempre foram fãs? Bastante. Rafael Maif, beijo no seu. Eu conheço uma pessoa que ela falou assim, muita gente vai se aproveitar agora do sucesso que vai ser o filme, e vai criar várias páginas, etc e tal. E essa mesma pessoa foi lá e ela mesma criou 3, 4, 5 páginas da mesma coisa. Ele é o filho da puta mesmo, né? Se quem se fosse. Caraca! Se fosse ele. Problema, se fosse ele, não teria problema nenhum. Mas enfim, cara, é bom, mas ao mesmo tempo é uma coisa aproveitadora, né? Por que não fez antes? Porque, ó, eu, pelo menos, Breno e uma galera aí, a gente vem falando de Power Rangers desde 2005, 2006, na época do Orkut, né? Tem uma galera aí, uma galerinha aí da geração Todd, que vem falando aí uns 2-3 anos atrás. Que é o que vier agora, se for de bom conteúdo, vai ser lucro, cara, pra todo mundo. Eu espero que o nosso podcast esteja em destaque dentro desse mar de coisas que vai surgir aí, tema Power Rangers. Mas se não tiver, a gente aceita só o dinheiro, tá? Não fica triste. Eu não faço pelo dinheiro, mas se vier, bem-vindo, cara. Faz o que gosta, né? Que deu, né? Acho que deu. Todos se despeçam, senhores. Bom, me despeço de vocês. Obrigado por ouvirem. Obrigado por mandarem comentários. Obrigado por me aguentarem. Obrigado também por visitarem a Power Rangers Total e vocês darem essa força. Ela tá chegando a quase 1000 likes, já que já não chegou nesse podcast. Aí. Continue participando do blog do Interruptor Nerd, é muito importante que vocês participem de todas as mídias que vocês puderem. A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês, sinceramente, continuem opinando, nunca deixem de falar nada. É só isso. Isaac? Pé de goiaba do Isaac é baixo pra caralho, né? Isaac, pega o plantinho da sua mãe, cara. Nossa, olha essa voz, cara. Vão a merda vocês. Pra xingar funciona, né? É bom, né? Isso que é engraçado, cara. Bem, obrigado. Eu prometo melhorar no próximo episódio, seus merdas. Isaac é muito sutil, cara. Vanessa? Foi legal participar desse. Espero que eu tenha participado mais do que dos outros, né? Porque normalmente eu só fico dando risada do que vocês falam. E até a próxima. Anderson? Bem, eu tô lascado pra editar essa bagaça, mas vamos ver o que acontece. João, que se livrou da edição do podcast. Pode ser Anderson, lamento, mas essa fica não é mais minha, meu filho. Se pode aí. Ai, ai. Bom, acho que é só. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom sempre e até mais. vamos para os comentários do Barfcast. E galera, vocês que deixaram os comentários, dicas, macetes, dinheiro também, quem sabe. No post do Morphcast. Ninguém mandou dinheiro, cara. Isso eu posso falar. Ninguém mandou dinheiro. Bando de filhos da puta. A gente sofre aqui de graça. Sobre as crônicas de Tommy. Foi um Morphcast bem falado. Não bem comentado, mas bem falado, né? Com a entrevista do dublador, com o Jorge Lucas. E, enfim, pra quem participou, como a gente, é um momento inesquecível. Vamos lá. Primeiro comentário do Diego Miyabi, japonês bipo aqui, de vez em quando dá uns ataques de viadagem. O Diego é tão japonês quanto eu sou, ou seja, nada. Tommy Omito. Caraca, não tinha parado pra pensar que ele é o Batman dos Rangers. Olha os exageros, né, cara? Por possuir tudo catalogado do seu e acontece. Ele é o meu personagem preferido ao lado do Jason. Ainda bem que ele sabe diferenciar personagem e ator, né? Porque o pessoal gosta do ator. Pera aí, o Jason David Frank é ator? De um personagem só, mas é ator, cara. E que raiva é essa do Y? Você malhou ator e lutador o cast inteiro. Eu não malhei o cast inteiro, caralho. Não. Só que o Jason David Frank é um ator de merda. O que ele tem de bom de lutador, ele tem de mau ator. Meu Deus. Ator de um personagem só, cara. Ele só sabe fazer o Tommy e o Tommy é a vida dele, velho. É, infelizmente, porque isso daí é... Porque ele é o Tommy. Ele não tá interpretando. Ele é o Tommy. Ele é aquilo ali. Sobre parentesco que vocês citaram, no Mighty Morph tem sim pai, mãe, irmão de alguns que aparecem. A família da Kimi, se eu não me engano, agora o que eu tenho certeza é a mãe do Book e o pai do Skull. É, eles apareceram mesmo. Eles apareceram. A gente tinha comentado nesse podcast que é mali-mali a história dos Rangers, é, apareciam as famílias e tal, mas apareceu sim. Depois eu revi alguns episódios, apareceu assim. Mas também não é lá uma grande aparição. É só pra falar, oi gente, estamos aqui, pagamos atores. É, cara, elenco de apoio, né? Porque a história tinha um foco. E o foco era legal. Né? Hoje em dia é tudo muito corrido, mas o foco que tinha antigamente era bacana. Até porque foda-se os pais do personagem, né? Só pra dizer que os caras têm, né? Tem pai, né? Porque, porra, se você for ver os episódios de Mighty Morph, eles passam o tempo inteiro naquela escola. O tempo inteiro. Ou na casa do Billy. Cara, mas... Teoricamente, é, desculpa, se alguém souber como funciona o horário das escolas americanas, até onde eu sei, baseado em filmes, é das 9 às 3 da tarde. Então é um tempo muito grande, cara. E os caras ser desenvolvidos, né? Eles já estiveram lá até de noite, naquela escola lá é 24 horas. Quase é porque não é uma escola, é a Febem daquela merda. Ai, ai. Esse podcast foi mítico por duas vezes, por abordar o personagem e essa entrevista exclusiva com o George Lucas. Cara, eu tava ouvindo o podcast mais umas 10 vezes aí, e como a gente viajou na maionese com a porra do Tommy, velho. Meu Deus do céu, eu, caralho, eu falei, eu não posso ter falado essas coisas, velho. Eu não posso ter falado tudo isso do Tommy, cara. E eu ainda não falei tudo que eu penso do personagem, mas deixa pra lá. Muito bom conhecer a carreira dele, do dublador, e desvendou muitas coisas sobre dublagens, que sempre vejo o pessoal comentando e pedindo pra vocês abordarem. O Jorge Lucas, ele foi como professor pra gente nesse podcast. A gente tinha muito pensamento errado sobre muita coisa da dublagem, em especial quem escolhia, quem era escolhido, né? Eu vou falar de novo, Jorge, eu sei que você não tá me ouvindo, mas de uma maneira não homossexual, eu amo você, cara, você é foda. E mesmo sendo por telefone entrevista, é, porque presencialmente ia ser um pouco difícil, né? Depende, se esses filha da puta doar 10 reais pra cada um dos membros, a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vai na casa do cara, se ele aceitar, a gente paga cerveja, paga até o que ele quiser. Vocês doando dinheiro, a gente faz do jeito que vocês quiserem. Porra, se cada um do grupo lá doasse 10 reais, véi, a gente ia atrás de todos os dubladores de Power Rangers possível. E com certeza o blog ia ter outra cara, bem melhor do que essa. Puta, se eu sou pobre, eu não sei. Da puta. Achei muito foda. Falando nisso, Karen, que fez o layout pra mim, beijo no seu coração. Não tô questionando não, mas já tá na hora de trocar. Quando vocês anunciaram que ele ia entrar na conversa, uns 20 segundos na minha cabeça era o Tommy falando. Sério, achei muito foda. Parabéns por essa grata surpresa entrevista exclusiva. Tão ficando foda, hein? Só senti falta de vocês fazerem a brincadeira com o nome George Lucas de Star Wars. É, mas, e sim, é um excelente profissional. Parabéns, João Papai. Obrigado, cara. Eu aceito doações em fraldas, tá? Tamanho G e extra G, por favor. Próximo comentário do Lucas Dino. Não sei quem é esse moleque até agora, mas ele comenta bastante. E dessa vez usarei vírgulas. Ah, por isso que o senhor não comenta. Você que tá pegando o pé dos caras, velho. Ah, os caras não sabem escrever e eu tenho a obrigação de desvendar o hieroglifo que esses filha da puta escrevem. Ah, tá tomando corpo. Não, porra. Calma. Gostei bastante do cast, foi bem lembrado não só na discussão do tema Tommy Oliver, mas também das ligações que existem nesse universo compartilhado de Power Rangers. Uma dúvida, por que você, Lucas Gino, colocou entre parênteses? Não é parênteses, é um fato, caralho. É, cara, o universo compartilhado, velho. É, tem uma linha do tempo, é que algumas temporadas seguem, outras não. Porra, fala isso, filhos da puta, né? Eu me fudi pra montar a desgraça da linha do tempo. Me fudi pensando, montando. Aí vem um filho da puta e monta a linha do tempo depois. Desgraçado. Americano maldito. Se você estiver ouvindo isso, o que eu duvido, porque você provavelmente não fala português, vai tomar no seu cu, desgraçado, maldito, lazarento. Fizeram um trabalho bonitinho, hein, cara. Fizeram um trabalho bonitinho. O meu foi uma merda, mas o do americano é bonitinho. Ou se fuder vocês, bando de trabalho. Ô Luiz da Power Rangers Brasil que postou ainda. Eu vi a sua reação lá. Vou tomar cu, bando de filha da puta. Que se fosse bem trabalhado, explorado, e talvez, se talvez até melhor do que os da Marvel nos cinemas. Vou deixar pro João comentar depois esse negócio da Marvel no cinema. Eu só vou falar um negócio. Fazer um universo compartilhado melhor que o da Marvel não é lá muito difícil. É. Da Marvel no cinema não é lá grandes coisas. Nem nos quadrinhos. Ratinho! Afinal, o universo de Power Rangers com mais ligações entre as séries teria a capacidade de produzir grandes histórias e sagas grandiosas. Linha do tempo de Power Rangers é confusa. É que eu falo pros caras. Os caras começam a se estressar com a Saban, com a Disney, procurando lógica em Power Rangers. Não procura. Cada diretor é uma cabeça, cada produção é uma sentença. Algumas têm ligações, outras não têm. Não fiquem procurando lógica em Power Rangers, cara. Apenas assistam, velho. E tentam ver se tem referências. Porque hoje em dia, o que anima a gente a assistir alguma merda, geralmente é a história e as referências que ela tem. Tipo no final do filme do Deadpool. Se você não viu, o Deadpool faz referência ao final de Curtindo a Vida Doidado. Spoiler na sua cara, seu merda. Senti falta de um ponto na discussão. Então vou comentar sobre o que ele é. O Hexagon. Cara, pra gente falar do Hexagon, tinha que ser dois podcasts inteiros pra gente falar do Hexagon. Primeiro a gente tem que ler, todos têm que ler, né, a tradução do Hexagon. Todos têm que procurar os pontos que querem comentar, encaixar esses pontos na discussão e depois uma forma de apresentar. É muito complexo o Hexagon. Em suma, talvez, quando a gente tiver sem tema, a gente fala de Hexagon. Esse é o que o Edmar tá querendo dizer. Pela complexidade do tema, é muito cansativo falar de Hexagon. Se eu vou procurar na internet, você vai ver outros podcasts falando de Hexagon. Não que sejam podcasts de Power Rangers, mas que abordaram só o tema. Podcasts americanos. É. Novo, não existe outro podcast exclusivo sobre Power Ranger no Brasil. Chupa, podosfera. Temporada que ia ser histórica e com certeza muito boa. Olha, só se tivesse 5 temporadas, Hexagon. Porque no formato ou atual não ia ser boa, uma não. Uma temporada de 40 episódios seguidos, e não duas de 20. Hexagon ia cair na mesma mesmice que Supernatural, que deveria ter acabado na 5ª temporada. Eu não vou falar de Supernatural, porque depois da 5ª temporada ficou uma merda sem tamanho. Não, eu, né, vou me abster de comentários. Acabou comentando. Não vou escrever tudo o que eu acho que poderia acontecer na temporada Hexagon, porque até então o podcast não é sobre Hexagon, é sobre o Tommy, então você não deveria escrever mesmo. Bom, pra finalizar, dou meus parabéns a vocês pelo trabalho com o cast e no Face fico por aqui. Abraços e go go Power Rangers. Valeu, Lucas, pelo comentário, valeu por citar Hexagon, a gente não falou mesmo porque ia ser meio chatinho. Vamos ler o comentário novamente? Vamos ler o do Andy, que agora ele virou nosso editor. Vamos ver o do Anderson, né? Vamos puxar um pouco o saco. O podcast, toda vez que atrasar, não é culpa minha mais, é do Anderson. Então xinguem ele. Isso que é a merda, cara. A gente xinga o Anderson, não tá nem aí, cara. A gente xinga você reage, cara. É, mas é porque o Anderson ele ficou sem graça, porque como ele tá no horário antigo, ele tava com a mente vendo novela ainda, quando ele gravou com a gente esse episódio. Mentira! Então vamos lá. E aí, cambada? Mais uma vez isso aqui para comentar sobre a saga bagaça. Vocês pegaram leve demais com as viagens. Caralho, eu achei que alguém tava fumando um enquanto tava falando no podcast. Não, porque eu não uso drogas ilícitas, apenas o álcool. Fiquei triste por não poder mesmo. Graças à minha net, resolveu cair. Olha, se de 9 meses pra cá a net dele não melhorou, fudeu então. Ainda assim é melhor que a do Isaac. Isaac, sim. Beijo no seu coração. Nossa, que merda a net do Isaac. A gente tem que gravar os bagulhos por causa do Isaac. Adoro entrevistas com dubladores e ainda bem que vocês não ficaram que nem um bando de putinhas babando ele. Foi sensacional. Tirando o João, que só faltou chamar o cara de pai. Não, mas vamos pensar aqui, Edmar. A gente fez o bagulho... Porque, na verdade, a gente fez assim, ó. A gente estudou uma pauta, a gente montou, a gente estudou a carreira de dublador, de ator em televisão que o Jorge fez. Ele fez participação naquele Força Tarefa, que ele inclusive fez o... Ele fez um belo baixa renda, que eu achei sensacional. Só que chegou na hora, foda-se. A gente falou o que a gente queria falar e foda-se, cara. E eu sou muito fã do Jorge, cara. De novo, ele não tá ouvindo isso, mas, cara, o Jorge é demais. E tem um grupo aí de quadrinhos que tá falando mal da dublagem dele no Ben Affleck como Batman. Vão tomar nos seus cus, bando de filhos das puta. A dublagem tá foda, vocês são um bando de viados, arrombados. O Jorge é foda, o Ben Affleck é mais ou menos, mas o Jorge faz o Ben Affleck ser um bom ator, cara. E mesmo assim, com a pauta, com o currículo dele, chegou na hora, a gente esqueceu quase tudo. Sabe quando bate aquela emoção? E a gente esquece quase tudo. Eu tinha lido todo o trabalho dele e aí perguntei coisas que, tipo, eu já sabia, mas não lembrava. Mas acontece, foi ótimo, cara. E, tipo, foi um bagulho, tipo, de madrugada, praticamente. E a gente fez só aquelas perguntas de evento de anime, de como faz pra virar dublador de Ajiruca? A gente não fez essas perguntas, imbecil. A gente fez o que a gente queria saber. Porque a gente presume que vocês não são retardados. Então, cara, a gente fez perguntas que a gente queria saber as respostas. E não sei o que vocês acharam, cara. Eu, pessoalmente, achei do caralho. Eu me diverti muito, aprendi muito. Cara, eu fiquei muito feliz de ter sido ofendido pelo George Lucas, cara. Cara, eu achei sensacional, não sei vocês. Mas, porra, foi demais pra mim, cara. Olha, como o podcast acho que tem, vai fazer 2 anos, né? 2 anos. Por aí. Como primeiro convidado especial, sendo um dublador, e um dublador muito importante na franquia Power Rangers e também no cinema, foi um feito muito grande, cara. Foi um feito muito grande. Principalmente pra gente, que não é assim, a gente não tem um grande destaque aí nas internets. Um exemplo, mais ou menos? Se eu não me engano, o Nerdcast, que é o maior podcast brasileiro. Se eu não estou falando besteira, porque eu estou falando com dados de cabeça, primeiro podcast com dublador, que foi o Nelson Machado, foi no episódio 57. Eu estou falando de cabeça. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Se quiser colocar o link aí, não que precise, mas me corrijam. Mas se eu não me engano, cara, foi depois dos 50. Ah, não que a gente esteja querendo se comparar ao Nerdcast, falar que a gente é tão bom quanto eles eram, ou melhor. A gente só está falando que, para o nosso podcast, que é bem humilde, e para a gente que é fã, isso foi muito importante e bom, cara. Cara, o Jorge foi de uma humildade, cara, que vocês não fazem ideia. O Jorge é um... Porra, cara, eu não vou falar mais nada, porque eu já estou chupando o pau cibernético demais do cara, velho. Pronto, Anderson, agora ele realmente está babando ovo. Ele fez o feed do Morphcast, valeu mesmo, Anderson. E ele disse que queria uma vaguinha no podcast, agora que a gente contratou ele, ele tá fudido agora. Se fudeu, Andy, se fudeu. Próximo comentário é do Luiz Felipe Nogueira. O Luiz Felipe tá sempre comentando aí com a gente no grupo e no blog também. Fala, galera, me senti na obrigação de comentar aqui o quanto antes. Primeiramente, meu PC não é da Xuxa e nem está na NASADA. Cara... Seu computador vive sempre com problema. Aí do nada o cara me compra o Play 4. Falei, porra, qual a prioridade do cara, caralho? Seu computador é pior que o meu, filho. Porra, vá, liga o Skype aí no Play 4, então, se tiver essa porra aí. Vem falar com a gente. Demorou pra você participar, velho. Já está tudo ok com ele, podem me convidar se quiserem. Você vai ser o próximo convidado, você pode ter certeza. Promete não, Edmar. Promete não, porra. Ah, eu tenho que prometer. Já perdi prometer 500 vezes pra esse moleque. O problema é ele cumprir, né? Fala aí antes sobre aquelas conversas mais soltas que rolaram no primeiro bloco. Tommy e Kimberly não foram os únicos que se beijaram na franquia. Sim, é verdade. Eu até fiz um post recentemente dos beijos que rolaram. O Zack já deu uns beijinhos naquela namorada dele que apareceu em meia dúzia de episódios também. O namoro do Zack é bem anos 80, né, cara? Eu tava reparando quando tava revendo Mighty Morphin. É um bagulho legal, cara, assim. O namoro do Zack é como toda a série dos anos 90, é Barrados no Baile. É dois, três beijinhos por dias. E engraçado que o Zack, o Walter Jones, ele deu uma entrevista recentemente no evento no Brasil. Ele falou o seguinte: estavam procurando alguém que dançasse, que fizesse performance e artes marciais ao mesmo tempo. Eu fui lá e inventei algo na hora. E deu certo. E aí me contrataram. Se a gente é um bagulho bacana, né? O Bruce Lee, aquele estilo de luta dele, também é baseado nos movimentos tcha-tcha-tcha, não tá lá muito errado, né? Tcha-tcha-tcha. É sério, Eli. Se eu não me engano, é pentacampeão chinês de tcha-tcha-tcha. Sério? Sério, por isso que ele tem aqueles movimentos de pulinho, aquilo é pá de tcha-tcha-tcha. Olha só, Morphcast é cultura, sim. Ou não. A família dos primeiros Rangers já apareceu. É, a gente não lembrou tudo. O pai do Jason era um cara todo fortão. O do Billy era um nerd. Sem contar que até os pais do Skull, que eram os punks, e os do Book, que era a mãe era redonda e o pai magrelo. Olha a referência geométrica que o Luiz Felipe usa. pra desviar do preconceito. Se vocês não fazem ideia de como imaginarem isso, vai no YouTube, escreve Gugu Dadá, formas geométricas, escutem a música que vocês vão entender como é o pai do Book, do Skull. Tá? Ai, eu tenho um filho, eu tenho que fazer referência a coisa de criança, desculpa. Isso acontece no episódio da primeira temporada Retorno de um Velho Amigo. É exatamente nesse episódio. Quanto ao tema, o Tommy, sou suspeito para falar porque não gosto dele, mas não sou daqueles fãs ridículos. Eu sei e entendo a importância do personagem na trama e em toda a mitologia da série. Apesar de não gostar dele, curti muito o podcast, pois conseguiu ser neutro. Nem falavam mal, pelo menos não muito, nem babavam ovo do cara. Então parabéns pela imparcialidade. Tirando, eu acho que o Marcelo participou, né? É tirando o Marcelo. O Marcelo, se o Jason David Frank chega pra ele, põe o pau pra fora e fala chupa, ele ajoelha na hora. Tirando o Marcelo, eu acho que todo mundo ali conseguiu não ser baba-ovo do Tommy. Tenho nada contra o personagem, tá? Mas o ator é realmente um bosta na vida real. Agora o segundo bloco, ah, meu amigo, o segundo bloco. Seria no fim dos Morphcasts, vocês sempre pedem pra fazer sugestões, críticas, etc. Bom, nesse tinha alguma crítica a ser feita, a participação do Jorge Lucas engoliu qualquer uma delas. Perfeita. Meus parabéns por terem conseguido isso. É de tirar o chapéu. Muito boa a participação dele. Ótimos os tópicos explicados por ele, enfim, perfeito. Foi como o Edmar falou, com o cara tava no telefone, não dava pra reconhecer muito a voz, mas quando ele soltou o Joe, não teve como negar. Mas eu tava ouvindo o podcast esses dias, cara, que a minha esposa se esmou de ouvir, não sei porquê, ela não ouve os... O único podcast que ela ouviu foi o que ela participou, cara, no Switch On. Ah. Cara, ela foi ouvir, ela ficou assim, pô, esse cara não é um dublador? Eu, não, é. Ele, então, cara, ela dubla aquele maluco lá que fez o Arquivo X. Eu falei, não, é ele mesmo. Ela, mas eu tô reconhecendo a voz dele de boa, por que que tem nego reclamando aqui que não reconhece? É o que eu pensei, ou a voz tá muito ruim no computador de todo mundo, ou o fone de vocês é uma merda. O Skype, né? Vamos dizer assim, o Skype, ele deixa a voz muito cristalina. E como o dublador passa por estúdios, né? Tem todo um tratamento da voz, fica um pouco difícil de reconhecer, a não ser se o dublador imita os trejeitos do personagem que você pede. Mas aí que tá, cara, eu não acho a voz do Jorge lá muito diferente da entonação que ele põe no Tommy. Ele só põe um pouco mais de heroísmo na voz, na minha opinião. Eu não acho ela muito diferente e... Cara, foi foda. Eu senti um pouco de diferença na voz. Pra alguns não reconheceram, pra outros reconheceram bastante. Eu fico no meio termo. E por último, menos importante, parabéns pelo filho, João. Muita tranquilidade e saúde para o Mini Andrews. Abraços. Cara, então, vou confessar um trem pra vocês. Andrews foi um dos nomes que passou na minha cabeça de colocar no moleque. Caralho, sério? Eu posso falar o pior? Foi na minha cabeça, foi na cabeça da minha esposa. Rapaz, que odeia, hein? Power Rangers. Nossa, hein? Mas ela citou do Power Ranger então, ou citou aleatoriamente? Quando ela é professora de inglês, tem um aluno dela que ela adora, que chama Thomas. Ah. Ela falou, pô, vamos pôr Thomas. Aí eu pensei por uns 10 segundos, eu, Thomas, Tommy Oliver, não vai rolar. Vamos ao próximo comentário, que é do Igor Ribeiro. Demorei alguns dias para comentar aqui porque estava esperando a dublagem de Dino Charge, porque estava com preguiça também. Então não coloque culpa na dublagem, você é preguiçoso, mano. Seu merda. Gostei do Warfcast falando da trajetória do Tommy sem criticá-lo. Porra, a gente criticou, velho. Não, a gente não criticou, vamos ser honestos aqui. A gente comentou o que achamos da história do Tommy. A história do Tommy não é manchada pelas nossas opiniões, por mais corretas que elas possam vir a ser. História do personagem, Quem pensa do ator, do coisa, é gosto pessoal, cara. Sem puxar o saco. Porra, legal que a gente conseguiu ser bastante parcial. E a entrevista com o George Lucas foi sensacional, esclareceu muitas dúvidas. Sobre a dublagem de Dino Charge, eu gostei das vozes, menos a da Shelby. Acho que não combinou. Cara, o que que tá acontecendo com a dublagem, não só em São Paulo, vamos dizer que no Rio também, que as vozes das mulheres é totalmente zoada, cara. Então, eu tenho uma teoria, todas as vozes femininas estão dublando aquele de Férias com o Ex, George Shore, Acapulco Shore, porque é a única explicação, cara. Porque caralho, e não é só, porra, eu tava vendo o quê? Flash dublado. Caraca, cagaram a voz da Caitlyn e da Patty quando apareceu. Iris, não, caralho, Iris, cagaram as vozes delas, velho. Manis, que é uma voz que eu gosto muito, apesar dela ter um sotaque carioca muito puxado pro meu gosto, isso não interfere em nada na qualidade de dublagem dela. Eu, pessoalmente, não gosto da dublagem de Flash. Não acho os dubladores ruins, só não gosto das escolhas que foram feitas. Eu acho que o problema tá nas escolhas, eu acho que nem na voz, são nas escolhas mesmo. A Luísa Palomones é uma dubladora que eu gosto muito. Ela dublou um personagem num seriado que quando eu assistia, que era Os Feiticeiros de Waverly Place. Ela dublava a Selena Gomez. Aqui, caralho, eu quero falar um negócio. Eu odeio a Selena Gomez com todas as minhas forças. Como cantora eu não gosto. Mas Selena Gomez e a Carly do iCarly estão num patamar que poucas pessoas estão no nível de ódio que eu tenho. Cara, se eu encontrar as duas na rua, eu dou porrada, cara. Eu odeio. Olha, a gente não tá falando mal do dublador, não, tá? Queremos vocês aqui, viu? Eu tô falando das atrizes, eu odeio as duas, cara. Vou listar meus dubladores preferidos. O Alexandre Moreno, que é a voz de quase todo mundo que a gente conhece, né? Inclusive a voz do melhor Flash de todos, que é o Joel Ciclone. Tá bom, João. O José Leonardo. Ah, o José Leonardo é foda, né, cara? Caralho, meu, você... José Leonardo, cara. Falando nisso, José, se você ouvir isso por um acaso, eu te mandei mensagem, responda, nem que esteja falando não, não posso ou não estou interessado. A gente é muito fã de você, cara. José Leonardo tem que chegar no Morphcast, Deca, mude curso para a Terra. Ou pode mandar a gente tomar no cu também, que a gente já... A gente não tem lá a grande pretensão com nenhum dublador falar com a gente, cara. O Jorge Lucas, cara. Se algum dublador ouvir isso e puder falar, nem que seja, galera do Morphcast, vão tomar no cu, a gente já fica feliz. José Leonardo tem grandes chances de participar do Morphcast, porque o João vai atrás, hein, cara. Eu vou mesmo, eu sou chato, eu pergunto. Jorge Lucas, obviamente, né? A Fernanda Torres, que fez a Carone e a primeira voz Fernanda da Lia. Fernandes, a Fernanda Torres é a filha da Fernanda Montes. Ah, é Fernanda Fernandes, isso. Cara, a primeira voz da Mia foi muito boa. A dublagem de Samurai no Rio de Janeiro foi muito boa. A dublagem de São Paulo eu achei um trabalho bem porco. Não por culpa dos dubladores, então, acho que por causa das escolhas. Se eu não me engano, a Mia tem a voz da Misty do Pokémon, certo? Sim. Só pra entender. É. Desculpa, eu não lembro. É Márcia Regina o nome da dubladora. Se eu tô falando merda, por favor, me corrijam. Eu acho a Márcia Regina. Eu tenho que falar isso enquanto a minha esposa não está perto. Senão ela me rebenta. E se ela ouvir esse Morphcast, eu vou apanhar. Eu acho que a voz dela é a maior voz de atriz pornô com tesão do universo. Rapaz, desculpa, mas se você ouvir isso e não gostar, mil perdões. Mas talvez que eu ouça a voz, eu falo, caralho, essa mulher, ela tem que ser muito gostosa. Anderson, não corta não, tá? Porque senão eu vou apanhar da minha esposa. O Hermes Baroli, eu não vou prometer. Mas como ele é um dublador que mora aqui no Guarujá, e ele participa de todos os eventos da região, eu posso falar pessoalmente com ele. Sugerir que ele participe, né? O Hermes Baroli é mais conhecido por dublagem Cavaleiro Zodíaco, mas ele citou aqui que ele dublou o Léo e o Zane. Eu posso tentar um contato com ele, não vou garantir. Ah, mas conheço pessoas bem próximas a ele, eu acho que é bem possível ele participar do podcast. O Marco Jardim, que fez o Wes e o Cameron, muito bom dublador. Não é Jardim o sobrenome dele? É, Jardim. Marco Jardim. Eu li em algum lugar que ele tá estudando ou sendo diretor de TV na Globo, eu não sei. O Marco Souza, cara, eu adoro o Marco Souza. Pra mim, o Marco Souza, quando dublou Power Rangers, com uma voz muito foda, fez o Trip. Que é o Chandler, do Aladdin, diga-se de passagem. É. O Marco Souza é muito legal, cara. Eu sou fã mesmo de dublagem de Power Rangers. Eu sou fã do Felipe Maia. Não tem como, é um dos que você citou aqui. Cara, na época que eu tinha o Orkut, né, eu tinha um fake lá e cuidava de várias comunidades Power Rangers no Orkut. E tem gente que tá começando agora e a gente é bagulho lá de 2006, 2007, a gente fazia isso daí com blog e tudo. Felipe Maia dublou o Lucas, o Connor, o Dominique e o Gen. A dublagem do Lucas e do Connor foi sensacional, cara. O Felipe Maia é muito foda, cara. A dublagem do Gen também. O problema é que o personagem é ruim. É, o personagem é a ruim. A dublagem é ótima. O personagem que é uma merda. E outra coisa, ele dubla o Sen no Supernatural. E se você for comparar o Connor com o Sen, eles são muito parecidos. E os caras achavam que era o mesmo ator por causa da voz. E os dois são maus atores da mesma forma. O que é ótimo. Ana Helena Bittencourt, que ela fez a primeira voz da Emily. Boa também. A dublagem de samurai, a primeira parte, foi boa. Pertson Adriano fez o Blake e o Bridge. Também, bem legal. O Guilherme Briggs, porra, o Guilherme Briggs não precisa nem falar, né, cara? O Guilherme Briggs não foi a primeira voz do Book, se eu não me engano, ele foi a segunda. Na né? verdade, é a segunda voz. A primeira voz é a voz do Batman do Christian Bale. Diga-se de passagem, provavelmente a gente nunca vai entrevistar o Guilherme Briggs, porque ele tem uma quantidade de trabalho, entrevistas e o demônio que for exorbitante. Então, galera, se vocês pedirem entrevista o Guilherme Briggs, cara, dificilmente vamos conseguir. Não quer dizer que não vamos tentar, apenas que dificilmente conseguiremos. E outra coisa, o Book era um personagem que ajudava bastante, porque era um personagem cômico. E quando passaram pro Briggs, porra, não tinha como não fazer sucesso, né, cara? Desculpe pela insistência, mas são os dubladores que eu mais gostei em toda a franquia. Pô, essa lista ajudou a gente pra caramba, porque a gente gosta de lembrar dos personagens. Voltando ao assunto, Tommy, vocês não acham que a K-Ranger está para os Sentais do mesmo jeito que Tommy está para os Power Rangers? Não, porque o Tommy é muito mais relevante que o AK-Red. É. O AK-Red, ele é o Capitão Pornô. Ele aparece de vez em quando, a galera lembra que ele existe, todo mundo fala que ele é poderoso, mas de fato ele nunca fez nada muito relevante, a não ser colocar aquela bola de leite do Bokenji vs Super Sentai. Ele não fez nada lá muito relevante. Cara, obrigado pelo seu comentário, obrigado pela lista de dubladores, valeu mesmo. Próximo comentário é de uma pessoa chamada Dart Kata. É o Felipe, cara. Felipe! É o Felipe! Finalmente, esse era aquele podcast que eu esperava desde quando eu comecei a acompanhar o trabalho, e até agora o melhor deles. Falaram tudo que tinha que falar sobre o Tommy, os controles mentais, os namoros, o inesquecível chute que a Kimberly deu nele, o Tommy criança, gordinho, a transição do verde pro branco, basicamente toda a fase Mighty Morphs é o tubo em meio a momentos vários épicos falando sobre maconha, punheta e outras drogas. Ri demais quando falaram sobre Cybertron. O João lembrou de Cybertron? Caralho, velho, eu fui ver essa merda, velho. É um bagulho muito escroto, cara. É um piloto que não devia nem estar no YouTube. Cara, é tão ruim que faz Masked... Não, mentira, eu ia falar que faz Masked Rider ser bom, mas é forçar demais. É muito ruim. Muito ruim, de verdade. Cara, Cybertron é cruel. E engraçado que o Cybertron, que virou o VR Troopers, né? O VR Troopers é pior ainda do que o piloto. Cara, eu não acho o VR Troopers ruim. Eu acho... Ah, é ruim, João. Porra, é ruim, vai, eu vou explicar. João. Eu acho uma boa história em uma edição ruim. Meu amigo, por que eles não lutam juntos? Eu falei, por que será que eles não lutam juntos? Olha os personagens e vê por que será que eles não lutam juntos. Seu Caliban, dois ou três anos antes de Spielberg, será? Por que será, né? Ai, ai. Tommy é o Batman da franquia, sim! E eternamente meu velho prova isso. Mas não posso negar que não há lógica nenhuma em sua história. De piloto de corrida para paleontólogo. Qual é o sentido? Aquele sonho não menciona nada disso. Lá ele é casado com a Cat, sendo que não há nenhuma menção a ela desde o legado do poder. e não tem nada referente a dinossauros naquela sala. Mas nada melhor do que o Ranger do futuro usar o toque mais antiquado. Pera, eu só quero falar um negócio. Eu sou um fãzão do Thor. Agora é meu favorito. Mas eu não tenho uma Eu ia falar que eu não tenho uma imagem do Thor na minha sala, mas na verdade eu tenho uma imagem do Thor e um martelo. Mas vamos falar do Lanterna Verde. O Lanterna Verde é um dos meus super-heróis favoritos, depois do Thor. E eu não tenho... Mentira, eu tenho um pôster e eu tenho um anel do Lanterna Verde. Em suma, não quer dizer que o filho da puta não tenha nada de enfeite na sala, não significa que ele não goste. Apenas que ele não tem dinheiro ou espaço para guardar em casa. Não considero o Batman da franquia, porque quando ele não foi relevante, ele caiu fora. Ele é o Nick Fury, né, velho? É, e tipo... Pau no cu quem fala Nick Fury, tá? É Nick Fury, foda-se. Nick Fury, ele foi mais ou menos o Nick Fury em Dino Trovão. Ok? Vamos considerar assim. E em Para Sempre Vermelho. É, mas Para Sempre Vermelho, ninguém teve, assim, um destaque foda. Foi bem balanceado Eternamente Vermelho. Por isso todo mundo gosta dessa porra até hoje, porque não tem o foda do episódio. A parte do Eternamente Vermelho que se estraga é a porra da moto na lua. E os cavalos. Ele já falou disso no podcast. Não necessariamente, porque os cavalos não podem não ser da Terra, né? Ah, pronto. Começou. É, são de Terra 3. Se o 35 não tem exatamente a mesma atmosfera que a nossa... E tem humanos vivendo lá? É. Pois é, né? Pois é. Toma essa linha do tempo. Teve também uma calhalhada de teorias sobre rede de morfagem, Zordon, Dimitria, easter eggs, muitas outras coisas. Prefiro não falar muito sobre isso, porque muitas coisas são de explodir a cabeça e foram debatidas nessa edição. Pra você ver como o pessoal fumou nessa edição. Tinha horas, eu vou confessar um negócio, tinha horas que eu pegava o headphone, tirava e ia tomar uma água, porque nem eu aguentava. Novamente, eu não faço uso de nenhuma substância ilícita, apenas álcool. Falando nisso, se alguma cervejaria quiser patrocinar o Morphcast, eu recebemos bem. A gente faz até kit se vocês pagarem pra gente. Acho que foi o podcast mais sobre teorias do que a vida do Tommy. É, porque o que a gente sabe da vida do Tommy? Tommy chegou na cidade, é aluno novo na cidade, já pegou a Kimberly logo de cara, a Rita fez ele do mal, começou a conviver com os caras. Mas o que a gente sabe da vida dele mesmo? Acreditem em mim, tá muito leve do que se fosse gravado hoje em dia. Porra, ele não sabe nada da vida do cara. De onde o cara vem? Qual a origem dele? Ah, teve aqueles episódios de Volta no Tempo, que teve um antepassado dele. A gente não sabe nada da vida do Tommy. O cara luta artes marciais, veste a porra de uma camisa verde a temporada inteira e lutou contra os caras. Depois ficou amigo. Não sabe nada da vida dele. Qual é a qualidade dele? Eu queria saber por que a personalidade é definida pela cor, né? Mas deixa isso pra lá. É, tá no contrato. É definido pelo contrato, não pela cor. Falando sobre o Tommy, todo mundo que pergunta, vou responder aqui no Morphcast. Tá, acredito fortemente que não vai ter o Tommy no novo filme, tá? Porque já anunciaram o elenco principal. O elenco principal é esse daí que vocês viram. Então não adianta perguntar do Ranger Verde, Branco, acredito que não vai ter no filme mesmo. Você quer ver o Tommy? Vai ver Mighty Morph, bando de filha das puta. Ah, ele pode voltar com... Ele não vai voltar, relaxa. Se Deus quiser, ele não vai voltar. Se fizerem um outro filme... com a mesma pegada desse novo que vai sair ano que vem, quem sabe, né, tem aparições de Rangers veteranos, mas ele não vai voltar nesse. Mas foda-se o Tommy. E isso é que não é a Saban que tá fazendo o filme, bom? Se fosse a Saban que tivesse fazendo o filme, eu ia falar pra você, tudo é possível. Até a Maskman aparecer no filme. Se fosse a Saban, meu querido, era certeza que o Tommy tava na capa. É, tá ligado? Então, como é outra empresa, a Lionsgate, algo mais sério... Vai chamar Mighty Morph Tommy Ranger. Cereja do bolo, a entrevista com o Jorge Lucas. Você me ganhou, João. Nossa, que gay. Pode mandar R$100 pra minha conta, tá? Jorge é um dos meus dubladores favoritos, principalmente em séries. Ele é muito carismático e perfeito pra fazer o personagem que é o mais legal do mundo, mas em algum momento da história fica mal. Lex Luthor, Alex Saltman e também o Tommy. Uma pena que a voz dele também tenha ficado irreconhecível. Aí. É o telefone, é o meu Skype que faz a voz ficar mais nítida, cara. Se você fazer a voz ficar muito boa, deem dinheiro pra gente. A gente compra mesa de edição, compra headphone, a gente compra até um... computador da Apple para cada um dos participantes. Mas, cara, esse programa foi gravado basicamente de madrugada, com fone razoavelmente ruim. Entrou um sapo na minha casa, no meio da gravação. Eu parei a gravação para tirar a merda do sapo da minha casa. Então, cara, e a voz dele não ficou tão irreconhecível, só não tá igual, porque telefone, cara, se vocês mexessem muito com Skype e fizer uma vez, não precisa ter muito, você fizer uma ligação de 4 minutos com a sua mãe, você vai custar reconhecer a voz dela, porque telefone é uma merda. Mas, cara, de novo, foi sensacional o Jorge, eu sei que você não tá ouvindo isso, mas muito obrigado. Eu sou fã de dublagem, eu defendo que os dubladores muitas vezes fazem trabalhos melhores que os atores. Vídeo Alexandre exemplo, Moreno, que faz o Adam Sandler engraçado. Eu esqueci o nome do dublador que dublou o Troy, que é aquele mesmo que dublou um personagem lá no Big Time Rush. Eu perdi o nome dele, não vou lembrar agora. Ele deu vida nova pro Troy em Megaforce. Porque ele o Troy... deu vida pro Troy. É, deu vida, porque o Troy é um cara paradão, sem nada. Se tiver no canto, o pessoal esquece ele. Pô, o cara foi sensacional dublando o Troy, velho. E é uma dublagem da BKS, que todo mundo reclama, olha só. Alguma coisa sobressaiu, né? Pelo menos isso. Né? Por exemplo, eu odeio a atuação do Stephen Amell. Amell, ele certo? Em Arrow. Amell. E acho que o Duda Ribeiro é mil vezes melhor no papel do arqueiro. Acontece o caso contrário. Por exemplo, o Briggs, ele dublou o Batman em Batman Origins. Origins não, acho que foi Origins ou Batman Arkham Knight, né, no jogo. Ele deixou o Batman totalmente cabisbaixo, cara. Eu também não entendi o que aconteceu. Ele deixou um Batman sério e acabou deixando... O Batman é depressivo nos quadrinhos, cara. O Batman é depressivo. Mas, João, no jogo, tinha cenas que o Batman agarrava o cara... Me conte agora! Me conte agora onde está ela! Tipo, no inglês, né? E ele... Me conte agora onde está ela. Me conte. Eu preciso saber. Então, esse foi o dono da dublagem, entre aspas, que mandou o Briggs fazer assim. A gente não sabe. Quem sabe um dia o Briggs conta... Quem sabe um dia ele conta pra gente. Vamos lá? Tem mais ainda. Devo admitir que não gosto da troca de dubladores. Eu acho que o Jorge deveria ser fixo para o Mark Ruffalo. Porque ele tem uma voz mais calma, que combina com o ator. Assim como eu acho que o Alexandre Moreno deve ser fixo para o Ben Stiller, pela voz mais zoeira. E sobre o lance dos palavrões, bem, eu adoro quando os dubladores se soltam. Uma dica, assistam a entrevista dublado, porque é maravilhoso ver o Clássico solto e o Graham Briggs soltando todo tipo de palavrão que existe no Brasil. E faço um convite para vocês, ainda não viram, vejam o Deadpool dublado. Tá sensacional, cara. Não lembro quem é o diretor de dublagem do Deadpool, mas eu sei que quem fez o Deadpool foi o Reginaldo Primo. É sensacional, as referências, os palavrões, é tudo muito bem encaixado, sem exagero, cara. É muito legal, mano. Muito legal. Diga de passagem, o Reginaldo Primo é o terceiro dublador que faz o terceiro filme bom do Ryan Reynolds. Com certeza. O Ryan Reynolds tem 3 filmes bons na vida dele. O Dono da Festa, 3 Vezes Amor e o Deadpool. Porque o Ryan Reynolds é merda. Foda-se, você discorda. O Ryan Reynolds é um bosta. Terminando aqui, ele fala: quero ver alguém foda na próxima entrevista, de preferência o Felipe Maia e o Reginaldo Primo. Paga pra ele então, filha da puta. Acho que é isso, comentar no Foto Grande assim. Me despeço por aqui e até o próximo podcast. Valeu, Felipe, que mudou o nick aqui. É realmente muito bacana quando vocês reconhecem o trabalho da gente, principalmente essa entrevista que a gente descolou aí pra vocês. Nós aprendemos aqui, vocês também aprenderam bastante coisa sobre o Tommy nesse podcast. Vamos ler o comentário do Pedro Campos, bastante curtinho. Ele fala assim: apenas 10 podcasts, vocês fizeram entrevista dessas, fizeram um pacto? Não, a gente não fez pacto. A gente fez o pacto com o Zorro. O João entrou em contato aí do Jorge, né? Mandou e-mail e tal, e conversou. E aí, como o Jorge é um cara muito bacana e humilde, ele aceitou gravar quase 3 da manhã o bagulho. Nossa, cara, eu vi o Tommy dizer, foi nostálgico, um flashback. Só faltou vocês pedirem pra ele falar, é hora de morfar. Olha, cara, bagulho... Olha, Pedro, você foi a 15ª pessoa que virou pra mim e falou, pô, faltou hora de morfar. Pô, cara, foi gravado de madrugada, sono, fome, telefone. E vocês ainda querem que a gente lembra de falar isso? Ah, vai tomar no cu também, né, meu? Mano, tô apenas explicando porque a gente esqueceu. A gente tava muito preocupado em saber da carreira do George Lucas, quer virar pro cara e falar assim, não, fala aí a hora de morfar, foda-se a hora de morfar. Como o João falou, a gente não quis fazer uma entrevista de mesmo de anime, a gente quis fazer uma entrevista do jeito que a gente queria, cara. Você quer que a gente faça essas perguntas, imbecil? Manda aí a Mato contratar a gente pra entrevistar dublador no Anime Friends. a gente faz essas perguntas idiotas. Você já viu dublador em evento de anime? É assim. Oi, pessoal, oi. Aí o cara apresenta o trabalho dele. Aí começa. Imita o Goku? Imita o Bob Esponja? Imita não sei o que lá? É isso aí. Entrevista de anime é isso aí. Eu sabia que o Tommy tinha uma vida cheia de afazeres, mas não faz ideia. Ele é o Nick Fury, Batman e MacGyver tudo junto. Nossa, velho. Nossa. Eu acho que ele não deveria voltar ainda no Charge. Não voltou, graças a Deus. É um ótimo personagem, mas já deu, né? E também ainda tá muito recente sua última aparição. E que aparição de bosta, diga-se de passagem assim, né, velho? Batalha lendária. Que aparição de bosta, velho. Só valeu a viagem pros caras, porque o episódio em si... Meu Deus do céu. E aí tem os comentários de Volta Morphcast. E eu acho que já deu, né? Acho isso. Antes de a gente terminar, eu só quero... agradecer a todo mundo que mandou perguntas pra gente. A gente não vai ler dessa vez, tá, gente? Talvez no próximo a gente leia, mas dessa vez não vai rolar mesmo. Muito obrigado a todos vocês, eu não vou lembrar. Eu vou falar de um amigo pessoal, que é o Bruno da Rime, seu viadinho. Obrigado a todo mundo que mandou. A você que não mandou a pergunta, ou você não mandou pergunta e nem comentou, mancada sua, cara. Comenta nesse podcast que vai sair agora. E a gente promete que a gente não vai entrar num hiato tão grande por enquanto. A não ser que algum de nós tenha filho. Aí é por um motivo dessa maior. Galera, primeiramente pedir desculpas em nome do pessoal do Morphcast. Nós não paralisamos o Morphcast por preguiça, né? Foi porque o João tava tendo um trabalho com o filho dele. E por respeito a ele, eu dei a iniciativa de não gravar o Morphcast enquanto ele não tivesse um tempo mais apropriado para isso, tá? Todo mundo queria gravar o Morphcast a todo momento. Toda semana todo mundo perguntava o Morphcast. Isso é bacana de ver de vocês que mesmo... não tendo muitos comentários, mas tem um público muito fiel que ouve o programa sempre, tá? O Morphcast tá voltando aí depois de 9, 10 meses aí. E esperamos que, né, a gente possa fazer aí um programa por mês com tudo que vocês querem, né? Que agora que tá de novidade sobre o filme, sobre a nova série de Power Rangers, e tem muito assunto pra comentar. Agradeço ao João, agradeço ao Anderson, que ele vai editar essa bagaça e colocar no ar aí pra gente. E agradeço a todo mundo que comenta no grupo, na Power Rangers Total, no Interruptor Nerd, que a gente quer mesmo ouvir a opinião de vocês. E não fiquem, ai, o João brigou comigo porque ele falou que eu não escrevo direito. Cara, é tudo zoeira, velho. É tudo zoeira, cara. Se vocês levarem tudo que a gente fala a sério, porra, eu tenho 32 anos. O João deve ter 20 e pouco. 25. O Anderson deve ter perto dessa idade. Cara, a gente já é tudo gente grande, cara. Se a gente for ficar tratando como criança, não rola, não faz parte da gente. A gente é verdadeiro, velho. Se a gente tiver que xingar, xinga, se tiver que zoar, zoa e participa. Se você é da pessoa que apela quando eu chamo você de burro, porque se você não tem a capacidade de que eu tô xingando vocês, da mesma forma, eu dou liberdade pra vocês me xingarem, ou xingar qualquer pessoa do podcast dentro da proposta, eu não quero você como nosso ouvinte. Fala alguma coisa no grupo, não se dói não, cara. Porque, porra, eu particularmente eu sou um cara que mal usa emoticon. Eu odeio usar emoticon, eu odeio usar o WhatsApp. E quando a gente fala uma coisa no grupo, tem que interpretar de outra forma. Eu sempre respondo direto e objetivo. Aí todo mundo fala, nossa, o Edmar tá sério, o Edmar tá brigando. Não, não tô. É meu jeito de responder. Até falar palavrão não, gente. Leva na brincadeira, leva no esportivo, tudo isso é Power Rangers, cara. Quem que vai levar Power Rangers a sério dessa forma que vocês veementemente tentam levar a sério, velho? É tudo pra se divertir, cara. Power Rangers é pra se divertir. Até a próxima.